Toda palavra é pura e é refinada 7 vezes no fogo. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador está prestes a voltar. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador está prestes a voltar. O que será o que o pastor vai falar? Quando vê os pretos da quebrada pregar, vai se assustar só porque eu vim aqui pra louvar. E quero que o Senhor me use pra vida salvar. É desse jeito, sem precisar de terno e gravar. É desse jeito que eu posso anunciar a palavra. É desse jeito que o servo do Senhor vai caminhando. Através da rima Deus está abençoando. Todas as lutas e tribulações, todas as batalhas e provações, no amor de Cristo sei que sou vencedor. Agradeça aquele que primeiro te amou. Pense no amor maior que o universo. Pense no amor mais puro e sincero. Pense no amor que Deus tem por ti. Serás feliz se teus caminhos seguir. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador está prestes a voltar. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador É desse jeito, sem precisar de terno e gravar. É desse jeito que eu posso anunciar a palavra. É desse jeito que o servo do Senhor vai caminhando. Através da rima Deus está abençoando. A direita do Pai intercede por nós. Glórias ao Senhor, ouça a sua voz. Coração maior do que se possa imaginar. Sem esse amor não podemos suportar. Sem esse amor a minha vida é vazia. Sem esse amor a minha estrada é sofrida. Cristo sofreu e não foi em vão. Através do amor de Deus veio a salvação. Não me canso de falar do teu amor, não me canso de adorar ao Senhor. Creio nesse Deus que nos faz viver, no sangue derramado para eu não sofrer. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador está prestes a voltar. Você vai saber, vai ouvir falar. A palavra do Senhor tem poder pra curar. Você vai saber, vai ouvir falar. Que Jesus o Salvador está prestes a voltar. Quem sabe você está pedindo a Deus uma direção, está fazendo a Deus uma pergunta e está sem direção, está sem saída, não sabe para que olhar. O salmista Davi toma a palavra e dissera: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de cima, vem do alto a solução, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você vai saber.